para a divulgação da doutrina espírita. E ele, que é um divulgador incansável da doutrina, então hoje nós iremos entrevistá-lo com esse tema. Bom dia, Liralcio. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Connect Car São Paulo Rio FM e aos ouvintes também da nossa web Rádio Espírita do Bem, né? Já começando a explicar o porquê, né, da mudança. Há 6 anos, quando nós criamos a Rádio Espírita, ela era apenas, né, a estreante, né, e nós imaginamos que uma rádio de abrangência internacional, né, usando a internet, ela deveria ser condizente com a doutrina. Então, nós escolhemos propositalmente o nome Rádio Espírita por conta disso. Hoje, passados 6 anos, está cheia de rádios. Tem muitas rádios, web rádios na internet. E até quando a gente chega nos locais hoje para conversar com as pessoas e falar, as pessoas confundem. Quando eu falo que eu sou da Rádio Espírita, ah, Rádio Espírita Capixaba? Não é Rádio Espírita Capixaba. Ah, Rádio Espírita. Ah, Rádio Espírita. Então, para evitar esta confusão, nós assumimos o nome do nosso grupo, né? O grupo Sou do Bem, né? Nosso portal já está no ar lá, www.soudobem.com, né? Onde está lá o canal do Alamar, o canal 500, está a Rádio do Alamar, a Rádio Visão. Né, e também estão os nossos canais de rádio e TV, que são voltados exclusivamente para a divulgação da arte espírita. A Rádio Espírita do Bem e o Canal do Bem, né, que estão hoje no ar, eles têm esse trabalho, esse foco de trabalhar exclusivamente com a arte espírita. Liral, só para informar os nossos ouvintes que a gente já postou aqui no Facebook o link novo do site de vocês do Bem. Quem quiser acessar, já pode acessar aqui pelo Facebook e entrar no seu site. Quem entrar no endereço antigo, não tem problema, tá? Radioespírita.net, a pessoa nem vai perceber a mudança, tá? Ele é redirecionado automaticamente para o novo portal. A ideia é que o portal Sou do Bem, né, ele se transforme na entrada de todo o nosso grupo, de todo o nosso trabalho. Então, hoje está a rádio e a TV, mas nos processos seguintes vão estar lá editora, produtora, distribuidora, tudo aquilo que nós idealizamos como nos sendo, né, um grande portal para a divulgação da doutrina espírita. Então nós vemos aí que está... E hoje o nosso programa está sendo também filmado aqui, né Liralcio? Eu trouxe a filmadora para registrar aqui e depois a gente vai colocar lá no YouTube. O Dodô é que está filmando. Espero que capriche na filmagem de hoje aqui no nosso programa. Deixar o pessoal bonito vai ser meio complicado, mas... Como o Jorge sempre brinca, né? Agora não vai ter jeito, né? A voz é bonita, mas a cara do cidadão é complicada, né, Jorge? Eu não queria falar pela internet, não, mas eu queria falar que eu até que enfim eu achei o Liralcio bonito essa semana. Aquela foto ao lado do Nando Cordel, tirou, né, lá em Blumenau. O Nando Cordel, que eu falei, poxa, o Liralcio é bonito. Então ficou bonito por comparação. Exatamente. É sempre referência a alguma coisa, né? Mas, ô Jorge, nós precisamos falar que sábado nós teremos aqui o nosso coral, né? Exatamente. É bom a gente repetir várias vezes para que as pessoas vá prestigiar esse evento de sábado. É o Grupo Vocal União e Harmonia que estará conosco no sábado. Aqui a apresentação será na Unesp, né? Às 19h30. A Unesp, que fica aqui na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 777, aqui no São Dimas. E vai ter estacionamento, né? E tudo, estacionamento, tudo tranquilo. E o Grupo União e Harmonia, um dos grupos mais tradicionais do Brasil, né? Talvez um dos mais antigos que nós temos aqui no Brasil também. O Grupo União Harmonia são 29 anos, né, Liralcio? Mais ou menos 29 anos. Vai fazer 30 anos agora e, coincidência ou não, eu sou um afiliado do Grupo Vocal União Harmonia. Eu sou um dos únicos dois, né? Uhum. Eu e o Elcio somos os únicos vocalistas solo, né, afiliados do Grupo Vocal. Eles têm outros afiliados, são corais que existem pelo Brasil afora. Né? Eu sou um incansável divulgador do trabalho do Roberto Ferreira. Eu estive com ele, inclusive, essa semana, porque nós estávamos digitalizando todo o acervo dele, né, para que não se perdesse. São mais de 1.600 músicas mesmo, né, Léo? Quase 1.700. Uhum. Né? Inclusive, naquele dia, ele tinha acabado de receber a música 1.680 e pouco. Uhum. Nossa, recebemos, né? Muito, que é... Ele recebe por intuição. É intuição. Ele diz que as músicas são intuídas. Não há incorporação. Né? Mas é um negócio tão forte que se ele não senta, não passa a música ou para o papel, agora ele aprendeu a usar o MP3, né? Então ele tem um gravadorzinho MP3, onde ele vai, está lá com o MP3 na mão e grava. No final do ano passado, o Roberto teve um problema de saúde, né? E foi parar na UTI, né? Para fazer uma cirurgia na cabeça, né? E eu fui visitá-lo lá na UTI, né? Fui ver como é que estava o meu amigo. Chego lá, o cara todo entubado, todo ferrado, com o papel na mão, recebendo uma música, cara. Eu falei, Roberto, você tem que cuidar da sua saúde primeiro. Ele, não, enquanto houver um fio de vida, estarei à disposição da espiritualidade. Ai, que bacana. Então, olha, e o Liralcio, o primeiro CD do Liralcio... Os dois primeiros CDs, né? Eram basicamente de músicas do Roberto Ferreira. Uhum. Todas as músicas do Roberto Ferreira, que o CD, o Quero Ser Ponte, que a gente sempre toca aqui, é um CD excelente, né? Então, não perca essa oportunidade de acompanhar, de ver aqui o coral União e Harmonia, sábado agora, às 19h30, lá na Unesp. Eles vão fazer um... É de graça, né? Não precisa pagar nada, né? É só, não precisa nem pagar e nem levar aquilo de alimento, nem ir de branco, né? Tá tudo certo. Não, falando que cada lugar a gente tem uma coisa diferente. E também não tem nada demais, né? Mas eu só estou falando assim de brincadeira, mas estaremos lá com o Roberto Ferreira. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco. O Renualdo entrou aqui, Liralcio. Oi. E dando um bom dia, né? Dando um bom dia para todos nós aqui do programa, principalmente para você que está aqui hoje. E parabéns pela sua esperteza de tirar foto com o Nando Cordel. Tô oportunidade. Já deu para. Mas eu sou muito fã do trabalho do Nando. Que joia. Isso é bom. Você sabe que o Zé Trindade, você lembra do Zé Trindade? Uhum. Ele que falava que ele só gostava de andar junto com homem bonito. Porque os homens bonitos pegam tudo quanto as mulheres. E as feias que sobrava para ele, né? Então ele gostava de andar. Então tá aí, o Zé Trindade parodiando aí o Zé Trindade, né? Então o Liralcio está fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Só que a esposa dele é muito bonita, né? É diferente. Como é que é? Minha gatona. Uhum. A Rosa e o Espinho. Exatamente, a esposa dele é bonita, né? Mas tudo, pessoal, também não é desse jeito, não. A gente fala assim por causa da amizade que a gente tem com o Liralcio. Brincadeira. Não tem nada a ver, não. Né? Ele é bonito. Olha só. Pelo menos por dentro eu garanto. Pelo menos por dentro eu garanto. Essa é a conversa do espírito, né? Ele é bonito Liralcio, por dentro. Pra gente fazer um apanhado, uma introdução da mídia, assim, rapidinho, pra você falar. Você falar o que está acontecendo hoje no Brasil, que a gente sabe que você viaja aí o Brasil todo. E é a sua profissão é essa. Você é locutor, né, de esportivo, viaja pelo Brasil todo, divulga através da sua profissão, e também aproveita para divulgar a doutrina espírita, que a gente sabe que você é um incansável divulgador. Como que você está vendo a mídia no Brasil, a mídia espírita, a mídia onde nós estamos colocando as informações da doutrina? Infelizmente, Jorge, a mídia espírita, principalmente a eletrônica, ainda é muito incipiente. O trabalhador espírita, principalmente os dirigentes, não entenderam ainda o poder que tem essa ferramenta na questão da divulgação. É lamentável a gente ver que os nossos companheiros de doutrina, né, não apoiam, não incentivam, tá, não fazem o mínimo esforço para que a doutrina espírita saia de dentro das casas. Enquanto ela ficar enclausurada, né, nos intramuros, infelizmente a doutrina vai poder fazer pouco pelas pessoas. Mas, Liralcio, e daí? Seria bom se por que seria bom que a doutrina saísse das casas espíritas e atingisse, vamos dizer, grande parte da população? Não com o intuito de proselitismo, tá? Eu acho que nós não precisamos disso. Isso. Tá? Mas o meu objetivo principal na divulgação da doutrina espírita é fazer com que as pessoas conheçam a mensagem, entendam do que ela fala e, a partir de então, passe a nos respeitar. né? Parar de confundir separar, né? O que é macumba, é. Umbanda, candomblé e tantas outras. Macumbaria, como é comum. O pessoal faz muita confusão ainda. Né? E às vezes é proposital. Nós vemos aí alguns grupos religiosos que fazem esta confusão propositalmente para afastar os seus seguidores do nosso grupo. Mas o objetivo, então, é fazer com que essas pessoas, em conhecendo, passem a nos respeitar. Não se convertam, não é converter ninguém, mas é entender, conhecer e respeitar. Lideraus, você acha que também algumas pessoas teriam a oportunidade de entender o que é a doutrina ou conhecer a doutrina? Sim, sai, né? Tenho certeza. Através do rádio e da televisão, muita gente que não frequentaria uma casa espírita, às vezes por medo, às vezes por orgulho, tá? Ela vai ali dentro do seu lar, sossegadinho, quietinho, porta trancada, ouvir um programa, assistir uma palestra, ouvir uma música, né? E aí então vai passar a conhecer, vai passar a frequentar, entre aspas, tá? E aí a pessoa vai perder aos poucos esse medo, esse receio. É porque a gente vê que a nossa doutrina, ela praticamente é calcada na sua parte religiosa em cima dos quatro evangelhos que nós temos na Bíblia, né? E o evangelho é aquilo que qualquer lugar ele serve, qualquer lugar ele pode entrar, pode difundir. Ele está muito atuante em nossas vidas, os ensinamentos dos evangelhos, né? E daí? Porque tem pessoas que às vezes vêm nos criticar e não sabem que nós estudamos muito o evangelho, que nós seguimos muito a nossa parte religiosa dos evangelhos, dos quatro evangelhos que tem na Bíblia. E eles ficam até assustados quando a gente vai falar. Quando eu afirmo que eu sou cristão, muita gente fica horrorizado. Como pode um cristão reencarnacionista? Né? Mal sabem eles que a reencarnação, ela fazia parte dos ensinamentos de Jesus e que ela foi retirada dos textos sagrados, entre aspas, né? Através do concílio de Nicéia, cerca de 400 anos depois de Jesus. E a gente vê que essa falta de conhecimento, o que eu fico meio chateado são pessoas que não conhecem, não quer conhecer e tem raiva de quem conhece. Né? É um negócio. Mas aí não tem jeito, né? Esse tipo de pessoa, ela vai seguir esse pensamento, esse raciocínio, tá? Independente das provas que você dê a ela. Então aí não adianta, mídia que você colocar, a informação que você colocar, ela vai negar, tá? De qualquer forma. Tá? O importante é atingir aquele que quer buscar, ele quer entender, ele quer conhecer. Mas, Nelson, nós quando começamos com esse programa aqui há 10 anos atrás, vai fazer daqui a 4 meses, nós vamos fazer 10 anos. Opa, parabéns. E as pessoas ficavam surpresas de ver a maneira como nós falávamos e dos assuntos muito atualizados do dia de hoje, que nós falávamos de uma maneira tranquila, sem pieguice, sem beatice, sem ser aquela coisa rançosa. E eles então ficaram surpresos e até falaram: poxa vida, vocês falam de uma maneira diferente sobre Jesus, sobre o cristianismo. É uma verdade isso? Essa é, para mim, é uma outra coisa importante que a gente precisa implantar dentro do movimento espírita, né? É a questão de levar o espiritismo para a nossa vida. Sim. Não só dentro da casa espírita. De novo, as pessoas, quando passam o portão, passam, né, aquela a barreira da casa espírita, ele se transforma, né? Ou irmã, ou irmão, né? A paz do Senhor, né? Quando põe o pé para fora, ele volta a ser o cidadão normal. Aí, se tem um gato lá na rua, ele chuta. Se o guardador do carro pede uma moeda, ele xinga. Ele volta a ser o cidadão normal, né? E a doutrina espírita, ela é muito mais do que isso. Ela é comportamento, ela é ideologia, ela é filosofia de vida, né, que nós precisamos incorporar ao nosso dia a dia, né, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar onde estejamos. É porque a gente observa que existe muita hipocrisia também de algumas pessoas que falam uma coisa, faz outras, combina com você um um dia, um horário não aparece, não dá satisfação. É, isso é normal. É normal. Infelizmente, é normal. Infelizmente. Pô, é que... do ser humano, né? Não é uma questão de religião, é uma questão de moral interna. Né? E aí, independente se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é budista, se ele é xintoísta, islamista ou espírita, é uma questão particular, interna dele. Não, mas uma das coisas que eu fico mais chateado dentro das pessoas espíritas é que você faz uma pergunta para ele, não, pode deixar que eu já te dou o retorno. E não dá. Não dá. Você fala, olha, nós vamos convidar você para vir aqui no programa de rádio. Você me dá uma resposta? Ele não dá, e aí chega no último momento e fala, ah, não vai dar para ir. Hoje nós já eliminamos isso, mas era comum no começo, né? Então, por que assume esse compromisso? Mas isso é uma questão até de vivência. Tem pessoas que vivem a vida inteira assim, marca, não vai, diz que vai... Não é só com você, né? É na vida dele. Mas a vida dele é assim. A doutrina não entrou. Ele vive a doutrina de forma exterior. Né? À medida em que a doutrina for entrando, que ele for colocando aquilo em prática, aí a vida dele muda. Eu, por exemplo, gosto muito do Jorge, porque o Jorge é assim, né? Ele é crica, aquele que fica... Pô, você já viu isso? Já viu aquilo? Já falou com... Não, é assim que nós deveríamos ser em nossas vidas, né? Dar a resposta certa, amanhã eu ligo para você e amanhã ele liga mesmo, né? Ah, depois eu vou dar uma resposta e dá uma resposta. Porque a gente fica triste de ver pessoas dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Infelizmente. Isso para mim é hipocrisia. É normal, a nossa sociedade vive de aparências. Vive para de aparências e para aparecer, né? O Renaldo está colocando aqui, a reencarnação não foi tirada da igreja, ela foi apenas deixada de lado, pois o Papa da época se negou a assinar o que foi decidido no concílio, que na realidade não era oficial, pois foi convocada pelo imperador Justiniano. É uma história longa, né? É longa, sim. É uma história longa. Na realidade, os bispos assinaram contra, né? Mas o Papa se negou e ele foi exilado por causa disso lá. Que essas histórias, pessoal. Mal sabem eles que tudo isso é por conta de uma mulher. Uhum, por conta de uma mulher, exatamente. Também tem isso. Né? A responsável por tudo isso é uma mulher. É verdade. Então é interessante. E não queria voltar, sendo que ela tinha sido. Ela queria que tirasse a reencarnação, porque esse negócio aí de ter que voltar e de repente ser pobre, ou ser plebeia, ou ser. Outra coisa, ou assumir os débitos que ela tinha contraído, muitos débitos. Ela foi responsável pela morte de muita gente, né? Pelo caso do orgulho dela, então ela mandou retirar, porque esse negócio aí não pode, não. Isso, você vê como é que são as coisas, né? Tinha que estar na música da Melinha também, uma vez que ela cantou tudo que as mulheres fazem no mundo, né? Importante. Sempre tem uma mulher atrás. Ah, sim, sim, sim. Não, é para o bem e para o mal, né? Exatamente. Porque tem umas aí que, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, se bobear, ela passa a perna, né? Graças a Deus, eu tenho uma companheiraça lá do meu lado que é tudo do bom, tudo do bem. Leiralcio, e você está na produção de um novo CD, né? Eu tenho a parte de tudo isso, o meu trabalho musical, né? Tem que usar essa voz que Deus me deu. Né? E aí o CD Quero Ser Ponte já está um pouco cansado, né? Já estamos aí com 7 anos de existência, né? Está na hora de fazer alguma coisa nova. Tá meio caindo. A ponte está precisando de uma manutenção. Né? E, então nós estamos produzindo já o próximo, e aí eu vou mesclar, né? Algumas músicas do Roberto Ferreira, eu não abro mão disso, né? Inclusive a própria espiritualidade que nos orienta pediu isso, né? Então nós vamos colocar algumas músicas do Roberto e outras músicas do movimento espírita tradicional, de artistas consagrados. Então, que você conhece o Roberto, você recomenda para que os espíritas vá na Unesp sábado? Eu não só recomendo, como se eu não tivesse outro compromisso, aqui estaria. O trabalho do Roberto, do Grupo Vocal União e Harmonia, é um negócio excepcional, principalmente a musicoterapia, que ele tem conseguido aí, inclusive, curas. E ele fará uma apresentação às 3 horas na nossa clínica CVV Hospital Francisca Júlia. Fantástico, para os doentes, isso aí. Lá para os doentes e para os voluntários. E quem quiser ir lá, vai ser ao ar livre, né? Então, às 15 horas, o coral irá cantar lá na clínica. Aproveitem que vale a pena. Vale sim, a pena. Com certeza. Com certeza. E 19h30 aqui na Unesp, no auditório da Unesp, na Avenida José Longo, número 777, estaremos todos lá prestigiando o coral, o grupo vocal União e Harmonia. Liralcio, então, desse novo CD, você já tem alguma coisa para apresentar para a gente agora nesse horário? Tenho duas músicas já prontas, a primeira faixa e a última. Queria cantar uma agora aí para a gente? A primeira faixa, porque esse trabalho, né, na hora que nós pensamos nele, o assunto, né, central é a evolução espiritual. Uhum. Né? Então, todas as músicas que compõem esse CD foram pensadas para levar essa mensagem, que nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes e que um dia vamos atingir aqui o que nós chamamos de angelitude, a perfeição espiritual. Né? Vamos cantar ela? Então, qual que é o nome? A primeira música é Anjos, do Beto Melo, né? Que está com um arranjo fantástico do nosso amigo Vanir Cássia. E quem, como diz o Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Então ele vai cantar ao vivo com playback, isso, né? Aham. Uhum. Ensinou esta lição. somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos trabalhar e acreditar, e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Mas que arranjo lindo, viu, Lira? Muito lindo. Essa Vanir música Cássia já é conhecida, é fantástico, né? Fantástico. Dá a impressão que a gente está flutuando no espaço. Uhum. É, nós pegamos a música bastante conhecida, é uma música que tem mais de 15 anos dentro do movimento espírita, os jovens todos conhecem ela, né? E nós demos uma carinha um pouquinho mais moderna, modernizamos ela, é um estilo assim meio rock progressivo, né? Puxando assim para o Pink Floyd, né? Aquelas músicas de viagem, né? Que você vai para o... Hoje chamariam de New Age. Antigamente chamavam de rock progressivo. É muito bonito mesmo, viu? Valeu a pena. Legal, a primeira vez que ele passou pra gente, eu achei ela esquisita, né? Assim, na hora que ele colocou. Por quê? A gente tá tão acostumado a escutar do jeito tradicional que a gente. Escutei ela umas 4 ou 5 vezes para poder me acostumar, né? Para prestar atenção no arranjo. Toda vez que. Quando a gente cria, como a música é muito conhecida, a pessoa tem que ter muita coragem para mudar o arranjo, né? Você não pode ser qualquer um. Graças a Deus, coragem é o que não me falta. Porque ficou excelente. E depois, mas você tem que acostumar, né? Tipo assim, porque você fica querendo atravessar ele, você fica querendo cantar rápido, porque no original ela é bem mais rápida. Ela é bem mais rápida, né? É uma música para jovens, né? Para mexer com a juventude. Mas ela ficou parecendo assim um concerto, né? Ficou fazendo assim uma para apresentação mesmo de mas... não só uma apresentação musical normal, mas como se fosse um concerto, e o videoclipe assim, dela está no YouTube, eu já coloquei o videoclipe, eu mesmo que produzi, não também está fantástico. Não pode procurar ainda, no YouTube, lá no meu perfil, Liralcio no YouTube, vocês vão achar também dentro do portal Sou do Bem, também tem os vídeos lá nosso, então também está lá, soudobem.com tem os vídeos lá. É, mas é interessante que na abertura dá a impressão que você está flutuando, né? Que você está no espaço, vendo aquele mundo azul bonito. No videoclipe dá, inclusive, para entender a introdução, ela é longa, né? Muita gente achou ela bastante longa, né? Mas é porque ela trata da criação do mundo, da criação do universo. A gente coloca as imagens lá do Big Bang, né, desde que o universo começa a se formar, a constituição das galáxias, dos sistemas solares, até chegar no nosso planeta. É uma viagem fantástica, linda, linda, linda. É, o interessante é que ontem eu fui ao cinema, fui ver aquele Elysium. Então mostra, viu? Mostra bem aquelas naves saindo da Terra e aquela Terra bonita, azul. No nosso vídeo bonito. Tem também. É? Nosso vídeo tem. Nossa, muito bonito. Jorge, a Vera Lúcia Perseguini manda abraço para todos e parabeniza o Liráucio pela linda voz, que é gostosa de ouvir. Legal. Bom dia para você, viu, Vera Lúcia? Rui, aqui no site, para a pergunta, qual a sua opinião sobre a atuação na mídia espírita atualmente? O Ari Rangel, nosso amigo Ari Rangel. Grande Ari, um abração. Mandou um bom dia, amigos. Excelente programa hoje. Penso que a mídia espírita é pequena em quantidade, mas feito com muito ideal e, por isso mesmo, de qualidade. Porque as pessoas, como vocês, a fazem com amor e dedicação, ou seja, com o verdadeiro ideal espírita. Obrigado, Ari. Grande abraço para Ari. Só para falar para Ari que o CD do Sérgio Santos chegou. Ah, já tem a música e dele? E a música dele está lá. Opa. Né? É, na hora que eu encontrar, eu vou levar o CD. Na hora que eu encontrar, eu entrego o CD para ele. É, Ari, já está na hora de a gente trazer o Ari de novo para cá. Exatamente. Isso, temos que marcar para o Ari vir aqui. Agora, eu estava preocupado com a música do Sérgio Santos, né? Porque o Sérgio Santos, para mim, é assim, fora de série. E o que acontece? Como compositor, principalmente, né, também. E aí eu falei, poxa vida, o Grupo Castelão está gravando a música também, mas quando eu escutei a música, eu acho que a do Castelão é mais legal. Modesta, modesta e cruza, como diria Lamar Regis. Então nós vamos ter as duas músicas do Ari. Quando o Sérgio falou para mim, Jorge, eu gravei a música do Ari, que o Ari fez para ele, né? E eu que fui intrometido, que peguei e gravei também. É, que fiz uma música também. Aí, quando o Sérgio falou, eu falei, nossa, eu também fiz. Ele falou, não tem problema não, Jorge, aquele jeitão dele, né? É, aí, o que acontece? Eu falei, mas vamos ver o que ele fez. Só falta a gente ter feito a mesma música, né? Só encontramos aí no plano espiritual e a música vai ser a mesma. Falei, não, mas a música é totalmente diferente. Então, vamos ter duas versões aí da música Canta, Canta, Mensageiro, da psicografia do Ari Rangel. Essa... é do Eurípides Formiga. Então, mas o nome da música do Ari canta, é... Canta, Canta, Mensageiro. Canta, Canta, Mensageiro. É. Bonito. Legal. Jorge, nós temos aqui a Regina Vilhena, nossa amiga de carteirinha do nosso programa. Ela manda abraço para o Lidalcio e suas colocações são muito boas. E a música que acabou de ouvir dá realmente a sensação... de estarmos flutuando. Olha, tá vendo? Não foi só eu que tive essa impressão, não. Né? É, a intenção é proposital. Foi essa mesmo? É proposital. De sair flutuando. Por isso que ela é a primeira faixa do CD, né? Já foi preparada para isso, para deixar a pessoa preparada para ouvir o restante do trabalho. Isso aí parece aquela abertura do filme Odisseia no Espaço, né? Também. 2001, Odisseia no Espaço, né? Aquele tema lindo, fantástico. Lindo. Com brasileiro, né? É. Emir Deodato, é isso? É. Não lembro. Deixar para lá. Vamos lá, Jorge. Então, eu só gostaria que você, Liráucio, falasse um pouquinho mais do Roberto Ferreira, que você mesmo disse que foi curado através dele. Não, não foi através dele, mas foi através de um trabalho espírita. Ah, sim. Né? No final do ano passado, eu tive um diagnóstico de câncer no intestino. Né? Um câncer, como os médicos falaram, né? Um câncer invasivo. É um câncer de altíssimo problema, né? Ele se espalha com rapidez, né? E se não tratar rápido, nós encontramos ele cedo, fui fazer um check-up, né? O exame da próstata, graças a Deus a próstata está em ordem, não teve problema nenhum, mas aí na colonoscopia encontraram pólipos e estes pólipos com câncer, né? Eu não esquentei muito a cabeça com isso não, porque isso não me assusta. Morrer eu vou, pode ser hoje, amanhã, só Deus sabe quando, né? Mas eu vou, então eu estou pronto, eu estou preparado para morrer. A maioria das pessoas não está, elas morrem de medo porque não estão prontas, né? Isso não me assustou, mas é lógico que abala. Eu tenho uma mulher que eu amo demais, eu tenho uma família que eu adoro e tenho o meu trabalho que eu quero fazer, eu quero realizar. Então, alguns projetos, inclusive, estava pensando, né, em acelerar, né, em vista da questão da doença. Mas aí, num trabalho em Aracaju, nós fomos lá cobrir um evento espírita em Aracaju, eu encontrei uma amiga, a Mariluza, que faz psicopictografia, pintura mediúnica. Ela já esteve com a gente, né? Duas vezes. E aí ela pegou e falou, poxa, Liral, você conhece o grupo socorrista? Não, não conheço. Era inclusive conversando com a Thelma, né? Sobre o grupo socorrista. Ela falou, não, é um grupo lá em São Paulo que faz curas, né? Um grupo relativamente antigo, né? Vai lá. Eu peguei, voltando para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi agendar, eu fui lá, né, fiz a triagem, passei pelo médium, né, conversando com eles, tudo lá, um trabalho fantástico, maravilhoso, né, fica perto do aeroporto de São Paulo, lá Congonhas. E depois do meu tratamento, eu tinha uma nova colonoscopia, o médico havia agendado lá do IBCC, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, onde eu estava fazendo o tratamento, já estava agendada a nova colonoscopia para poder fazer a marcação para a cirurgia, já tudo preparar para a extraída do local do intestino onde estava o câncer, né? Porque tinha que tirar, o câncer ia se espalhar, então tinha que fazer rapidamente. E na colonoscopia, os médicos ficaram malucos, porque não acharam nada, né? E o diagnóstico está lá, não foram encontradas células cancerígenas, apenas uma leve inflamação no local indicado. Onde o exame anterior dizia que havia o câncer, né, estava apenas inflamado. É um negócio assim. Nós, inclusive, eu estou preparando um material para colocar lá no canal 500, eu e o Alamar, né, mostrando esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. Não só o do Roberto, que tem conseguido curas, mas também o do Grupo Socorrista e de outras casas que fazem a cura sem cobrar, apenas por amor, né, ajudam as pessoas, inclusive dão remédio, né, porque tem alguns médiuns por aí que estão cobrando, infelizmente, né, dando uma coisa que não lhes pertence, cobrando por uma coisa que ele não tem nenhum direito, que é o trabalho espiritual, né. Então nós estamos aí preparando esse material, é um documentário, né, e principalmente um trabalho alegre. Não é aquele negócio de que você está aqui para pagar, que você veio para sofrer, né, que se implantou dentro do movimento espírita. Você veio aqui, está melhor do que merece, né, a vida é uma porcaria e você tem que aguentar a barra e durar calado. E olhar e falar muito do karma, né? Ah, o karma. Eu não aguento mais isso. Eu também não aguento. Né? Karma, né? Karma. E um mal barato, né? Lá no grupo socorrista, o cara não fica martelando na tua cabeça que você tem que isso, que aquilo outro. O trabalho do William Neto, que é o médium, né? O William Neto Cândido, né? Ele passa a palestra inteira contando piada. Fazendo a pessoa rir. É impressionante. Eu filmei, eles não sabiam disso, eu fiquei do lado de fora, né, filmando, registrando. As pessoas entram, né, de cabeça baixa, porque lá é um pronto-socorro espiritual, é um hospital espiritual. Eles só fazem isso. Não é um centro espírita normal. Não tem outro trabalho, não tem escola, não tem evangelização, não tem nada. É só um pronto-socorro. A pessoa chega lá como último recurso. Né, já está totalmente desenganada de tudo. Então ela chega de cabeça baixa, ela chega deprimida, né? É um negócio impressionante o rosto das pessoas antes de entrar. Antes e depois. Quando ela sai, o sorriso, o brilho na pele é outro. É um negócio impressionante. E os casos de cura que nós estamos registrando, estamos entrevistando, conversando com o povo, tem uns negócios assim que é maluco. Um rapaz estava com um câncer no baço e o médico mandou fazer o exame também, já para fazer a cirurgia, né? E o cara falou, putz, agora estou desenganado, né? A cirurgia mesmo pode não dar certo. O médico havia falado para ele que a cirurgia era de alto risco, né? E aí ele foi lá, no grupo socorrista, né? Alguém chegou e falou para ele, ó, lá faz. Ele foi. Né? E aí ele fez o exame. Quando ele levou, a maioria das pessoas costuma abrir os exames, ele não abriu, né? Aí ele chegou lá, entregou para o médico, ele entregou para o médico abriu e já começou o esculacho. Como é que você faz a cirurgia e agora me traz esse troço aqui? Para que você está fazendo isso? Por que que não fez a cirurgia comigo? Que palhaçada é essa? Aí eu, mas como, doutor? Eu não fiz cirurgia nenhuma. Claro que fez, está aqui, ó. Está aqui o exame, está aqui o resultado, olha aqui. Estou vendo os fios de sutura, o médico até escreveu aqui que usou o fio isso, o fio aquilo outro. Está aqui a cicatriz, estou vendo. Doutor, eu não fiz nada. Está aqui a prova. Não fiz, doutor. Aí ele levantou a camisa. Aí o médico olhou para a barriga do cara, não tinha nada. Como é que faz uma cirurgia daquele porte sem um corte, sem um... Não tinha nada. Aí o médico baixou a cabeça, olhou, examinou. Como é que você fez isso? Ah, eu fui num centro espírita. O médico botou ele para fora, xingando, ofendendo ele, né? Porque ele havia ido a um centro espírita. Mas deve ter anotado o endereço também, né? Isso eu não sei. Isso eu não sei. E tudo isso está registrado no documentário que nós estamos produzindo. E o Roberto Ferreira tem esse tipo de trabalho? Ele tem, inclusive o pessoal registra as fotos, né, dos trabalhos. É normal hoje, principalmente o pessoal leva as câmeras, celular, né? É. E as fotos, né, é incrível. Muita gente registra luzes, né, em cima do coral. São pequenos pontos luminosos, não é sujeira na lente. Isso, praticamente em todos os trabalhos deles, alguém consegue registrar isso. Então ele estará com a gente. É impressionante. Então ele estará com a gente sábado, né, Jorge? Exatamente. Ele vamos aproveitar. E também no domingo estará aqui no programa. Então ele vai confirmar tudo isso que você está falando. Com certeza. Lirão, você falou que está fazendo um documentário. Que documentário é esse? É um documentário sobre esse tipo de atividade que prova a existência do mundo espiritual, a atuação deles no nosso dia a dia, tá? E essa mudança de paradigma, essa mudança de comportamento, né, que as casas espíritas, eu, Liráucio, acho imprescindível. Parar de trabalhar com aquele negócio da culpa que nós herdamos dos católicos, tá? De que você está melhor do que merece, de que você tem que sofrer, que você tem que aguentar, e a porrada, a Lamar que fala disso, né? Que não tem nada a ver com doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina racional, né? Uma doutrina de amor, né? Que nos dá um entendimento diferenciado onde a gente tem que ser feliz. Inclusive, essa semana, a última música que o Roberto Ferreira recebeu é exatamente sobre isso. É uma foto que está circulando na internet de Jesus brincando de roda com as crianças. Um Jesus sorrindo, um Jesus lindo. E na hora que o Roberto viu aquela foto, que está na internet, quem quiser pode procurar, ele recebeu uma música falando sobre isso. O Jesus brincando de cirandinha com a molecada. Mas, Helder, você estava reclamando que nós não falamos aqui, nós vamos ter dois livros a serem sorteados, tá, minha gente? Dois livros a serem sorteados para os nossos ouvintes. Nós temos aqui a Vilma Torres, viu, Jorge? Está dizendo aqui um grande abraço a todos. O programa está excelente e maravilhoso. Um bom dia para você, viu, Vilma? E continue nos prestigiando. Um grande abraço para a Vilma. E nós vamos, antes de entrar no intervalo, vamos cantar mais uma música, Liros? Vamos. Você quer... ao vivo também, né? Também. Olha aí. Qual a música mesmo que você quer? Vamos puxar do CD antigo, né? Isso. Que é o tema, aí tem a participação do meu pai, a música tema do CD, Quero Ser Ponte. A música se chama Quero Ser Ponte. É do Roberto Ferreira. Né? Muita gente que ouve acha que ela é minha, porque ela é bastante pessoal. Uhum. Né? Ela, inclusive, tem a participação do meu pai fala, né? E ela hoje é uma música mais que especial, porque meu pai desencarnou no final do ano passado. Uhum. Né? Então, com a participação dele, com essa mensagem forte, ela mexe muito comigo. Quero ser ponte. Um dia, meu pai aqui na Terra me ensinou o que era uma ponte. Ainda me lembro. Eu tinha uns 5 anos e ele me disse: Filho, ponte é uma união que liga uma parte à outra parte. A ponte é muito importante, pois permite que os que estão de um lado ajudem ou sejam ajudados pelos que estão do outro lado. A ponte, filho, permite que se ultrapasse um córrego ou um grande rio, que se passe sobre uma estrada de ferro, sobre uma rodovia, ou mesmo sobre um precipício. A ponte liga um bairro a outro bairro, uma cidade a outra cidade, um país a outro país. Uma ponte permite que se leve alimentos, roupas, remédios ao outro lado. Existem pontes famosas, filho, que atravessam quilômetros sobre o mar e unem países vizinhos. Porém, filho, o homem sem saber a importância da ponte. Ao entrar em choque com outra nação, sua primeira reação é destruir, dinamitar as pontes para atacar ou para se defender. A humanidade não parou ainda para pensar na importância que tem uma ponte. Um dia, meu filho, quando você compreender melhor a vida, vencer o amor, a caridade, procure ser uma ponte. Pequenina história que você um dia me contou. Me lembro que não dei muita importância e durante a minha infância o assunto pouco me empolgou. Somente hoje, já adulto como sou, entendo e levo a sério o que você me ensinou. Ser ponte, eis a chave do mistério, é levar o evangelho ao irmão que se isolou. Ser ponte, eis a chave do mistério, é levar o evangelho ao irmão que se isolou. Melhor a vida, vencer o amor, a caridade, procure ser uma ponte. Papai, somente hoje eu entendi que a nossa missão aqui é ser ponte de amizade. Jesus, por favor me oriente, permita que daqui pra frente eu possa unir a humanidade. Mestre, tu que és nosso horizonte, a jorrar como uma fonte, nos transmitindo vibrações. O meu desejo, irmão, permita que eu te conte, eu também quero ser ponte, quero unir corações. O meu desejo, irmão, permita que eu te conte, eu também quero ser ponte, quero unir corações, quero unir corações. Vocês ouviram com Liraucio, quero ser ponte. No ar, contos, histórias e mensagens. O nosso momento Gigavale de hoje é a mensagem O Mundo do Terceiro Milênio, que está no Momento Espírita número 20. E que depois, você quer que o Liraucio comente. Depois o Liraucio dá uma comentada pra gente nessa mensagem. O Mundo do Terceiro Milênio. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local é um bazar gastronômico ainda hoje, conforme suas remotas origens no século XVII. Em qualquer dia ali se pode encontrar uma variedade eclética de produtos diretos do campo, especiarias incomuns, flores, aves, artesanatos, joias e roupas. É um local apinhado de gente. A média é de 100 mil pessoas que o visitam a cada semana. Pois nesse sábado de abril, enquanto as pessoas se acotovelavam indo e vindo,

seres que ainda não compreenderam a lei de amor e que continuam ainda ligados nessa questão. E a mídia precisa mudar. É, e você reparou que em meia hora eles trazem só a violência no mundo inteiro. Dá a impressão que está acontecendo aquilo agora, né, em São Paulo. E não é, é do mundo inteiro que estão trazendo aquelas partes, mas só fica falando de violência. E você vai, muda de canal, muda de emissora, é tudo igual. É tudo igual, só falando em desgraça, só falando em problemas, em dificuldades. E ninguém fala das coisas boas, dos trabalhos bonitos, de caridade, de devoção, de amor. De vez em quando aparece uma notinha ali, porque, né, a coisa surpreende demais, como aquele cara lá que encontrou uma maleta de dinheiro e devolveu, né? Muita gente é puta, cara, otário, né? Não, ele não é otário. Dentro dele, aquilo já se resolveu. Não era dele, não é meu, ótimo, eu quero encontrar de quem é, alguém está precisando, né? Então, existem sim coisas boas pelo mundo, sim, e que nós precisamos divulgar, e esse é o trabalho da mídia espírita. Porque se nós não divulgarmos as coisas boas, as coisas ruins tendem a prevalecer, né? É, e principalmente um pedido que eu faço ao público que está ouvindo aí a Connect Car São Paulo Rio e a Rádio Espírita, né, é que vá se desligando também. Pare de dar audiência a estes programas. No nosso dia a dia, nós precisamos nos desconectar disso, né? Existem emissoras de rádio, de televisão, que só falam de amor. Tem emissoras católicas, evangélicas, espíritas, que falam destas coisas. E à medida em que estas emissoras, as ditas comerciais, né, perceberem esta mudança, que o público não está mais se sujeitando a esse tipo de coisa, eles vão mudar, porque eles precisam de patrocinador. Sim. Precisam do dinheiro para se bancar. E quando parar de perder, começar a perder a audiência, tá, eles vão perceber. Por que está perdendo a audiência? Ah, porque só está falando de violência. Ah, então o público mudou o gosto, o público não gosta mais de violência. Vamos começar a colocar coisas que o público queira. Quem faz isso é nós mesmo, né, Liraucio? Quer dizer, nós é que devemos... Temos mudar. Que começar esse movimento inverso, esse movimento contrário. Legal. Liraucio, hoje, dia 22 de setembro, só para a gente lembrar, nós estamos falando de mídia, né? Hoje nós estamos falando mais de mídia eletrônica, tudo, mas para nós lembrarmos que um dos maiores divulgadores que nós tivemos no Brasil está completaria aniversário hoje, que é o Caibrard de Souza Schutte, né? Ele nasceu no dia 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, e depois, com 17 anos, ele já era um farmacêutico prático, né? Já era uma pessoa já que conhecia tudo de farmácia. Inclusive, o seu Hugo Gonçalves, que vai completar 100 anos agora, nasceu pelas mãos do Caibrard Schutte. Por isso que o seu Hugo gosta muito do Caibrard Schutte, e foi a pessoa que ele acompanhou a vida toda, que ele procurou como modelo. Né? Ele se estabeleceu na cidade de Matão, onde ele é mais conhecido, sempre voltado para um trabalho de impulso à cidade, né? Graças à sua influência benéfica, foi elevado à condição de município, Matão, em 1899, e Caibrard Schutte foi o primeiro prefeito, com seus próprios recursos, construiu o prédio da Câmara Municipal. Ah, e Jorge, eu já fui lá para conhecer o museu Caibrard Schutte. É interessante que tem lá a mesinha que ele fazia psicografia. Tem os bancos do Centro Espírita, é aquelas carteiras duplas que existiam antigamente, né? Acho que deram aquelas carteiras de algum grupo escolar para ele, então está lá montado. Na praça principal tem a Van Hesse, que era um bispo que foi discutir ele teve a coragem de ir em praça pública falar sobre a religião espírita, né? Então tem, de um lado tem o Van Hesse, que é o bispo. E do outro lado tem o busto do Caibrard Schutte. Então é interessante que esse bispo, aí não sei se conta, ele falou, eu não concordo com as suas ideias de espiritismo, mas o senhor é uma pessoa muito boa, né? Isso, ele entrou na doutrina espírita porque um dia ele recebeu uma mensagem de Dom Pedro II, numa sessão na casa do doutor Calixto de Oliveira, que o alertava sobre a importante tarefa que ele tinha, né? E aí o que ele fez? Mandou buscar no Rio de Janeiro todas as obras da codificação e começou a estudar. E logo no dia 15 de julho do ano de 1905, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Isso. Né? Um ano depois que ele estava convertido à doutrina, ele fundou esse centro espírita. No dia 15 de agosto de 1905, olha, no ano que ele abriu o centro espírita, ele já lançou o jornal O Clarim, que até hoje está em circulação em todo o Brasil. E você precisa ver ao lado do centro espírita o tamanho da gráfica O Clarim, fiz isso lá em Matão. Uhum. No dia 25 de fevereiro de 1925, saiu o primeiro número da Revista Internacional de Espiritismo. Foi fundada por ele, por Caio Brachow. Durante muitos anos, atuou também percorrendo diversas cidades. Existe ali naquela região onde passava aquele trem também que viajava no Brasil todo, né? Na madrugada, ele entrava no trem e colocava o jornalzinho Clarim em cada banco do trem. Isso quer tirar o espiritismo de dentro do centro. Pois é, né? O Caibar, ele normalmente é o mentor de muitos trabalhos ligados à mídia, né? Porque é um espírito precursor, né? De vanguarda, com uma visão bastante aberta, né? Não sei se você tem aí, né? Ele também teve programa de rádio, né? Também foi um dos primeiros, né? A divulgar o espiritismo através das ondas sonoras. Não, e o interessante é que tinha um padre na cidade de Matão, quando ele foi discutir com o bispo, com esse Varnés, o padre andava armado. E ele teve que pedir o auxílio do amigo dele, que era delegado, para falar, o senhor vai lá para me socorrer. Se o padre arrancar o revólver lá, o senhor me ajuda. Ele desencarnou com 70 anos de idade, no dia 30 de janeiro de 1938. Interessante que ele desencarnou às 16h15. 20 minutos após o seu passamento, o médium Urbano de Assis sentiu a sua presença. Ele dizendo assim, Urbano, estou muito satisfeito, estou satisfeitíssimo, fica tranquilo aí. Né? E depois, no dia seguinte, pela manhã, quando seu corpo estava sendo velado, né? Ele deu mais uma comunicação para o Urbano. Falou, não queria comunicar-me para não desgastar mais o Urbano. Mas, eu que eu preguei tanto a vida após a morte, aqui estou para dar o testemunho da imortalidade. Confortou a todos conversando. Tem uma grande, com um tom de grande emoção e firmeza. Então, ele, 20 minutos depois, ele já falou e no outro dia fez um discurso já também. É isso para mostrar, então, ele é que nem Herculano Pires, né? Herculano, quando faleceu, ele tinha que fazer uma palestra em São Bernardo e estava todo mundo esperando o Herculano. Ele deu a passividade lá, um médico deu a passividade e falou, olha, eu não posso vir porque eu acabei de desencarnar. Então, que o aniversário seria dia 25 agora também, Herculano Pires. E hoje tem uma coisa muito bonita que acontece também, viu, Jorge? Hoje começa a primavera. Muito legal. Um grande abraço para Cristina Cunca, nossa amiga Cristina, que está aqui no Face nos ouvindo também. A Vânia, a Fátima Monteiro, a Paula Leandro. Um grande abraço para todos que estão aqui ligadinhos no nosso programa. E não houve comentário da, Jorge, da pergunta? Deixa eu aproveitar, aproveitar o gancho que o Rui falou. Então, para a pergunta, qual a sua opinião sobre a atuação da mídia espírita atualmente? A Maria Aparecida Bassi mandou um bom dia a toda a equipe. Muito esclarecedor o assunto de hoje. Felizmente, a mídia espírita está ganhando espaço nos lares, levando assuntos fundamentais para o conhecimento das pessoas que, na maioria das vezes, têm desejo de buscar essas informações, mas, por influência de seus líderes religiosos, deixam de o fazer. E o programa trata desses assuntos de uma forma tão leve e descontraída, é a informação verídica, sincera, transmitida com amor. É bom saber sobre o outro lado da vida, afinal, todos nós vamos para lá mesmo. Um bom dia para a Cida, viu, Cida? E prestigia a gente sempre nos nossos chá beneficente, viu, Cida? Porque ela estava domingo lá com a gente. Mas, Jorge, a Rosângela Siqueira de Jacareí, ela quer saber o endereço ou o telefone do grupo socorrista. Rosângela, então pega uma caneta, pega um papel, aí vai o endereço. É www.gruposocorrista.com.br, Rua Antônio Macedo Soares, 197. O bairro é Campo Belo. Fui, 1907. 1970. No site está 7, mas tudo bem. 1970? É. Bairro Campo Belo. O telefone é 11, né? É 5044 3300. 5044. Repetindo, 5044-3304. E se você precisar, é só, com mais detalhes, é só abrir no site, né? Nosso Facebook, a gente no Facebook do nosso programa de Vivência Espírita, ali você tem todas as informações para se conectar com o Grupo Socorrista. Grupo Socorrista São Paulo. São Paulo. Isso, só queria, só para a gente esclarecer um pouco mais, que quando a gente cita algum grupo socorrista, aí chama a atenção daquele no momento, né? Mas aqui em São José nós temos duas casas de cura, só para lembrar, né, para ela que está aqui pertinho, que também tem todos esses. O Liral hoje deu um exemplo de cura, e com muitos que tem lá também. Algum tempo atrás nós tivemos aqui o Edson Barbosa, nosso amigo Edson lá, de Ribeirão Pires. E o trabalho. Trabalho bonito também. Você já foi cantar lá, Liral? Ainda não. Estou esperando o convite lá. Aí eu falei para ele que eu ia dar o contato com ele. Célia Tombo esteve lá semana passada, né? Foi eu que indiquei para ele. E você também é para ir cantar lá, né? Eu vou passar seu telefone para ele, eu vou passar o dele para você, você já liga para ele. Tá bom. Para você passar o dia lá, que é excelente também o trabalho de cura em Ribeirão Pires, semanalmente. E aqui em São José, eu vou passar o endereço para vocês. Rua São Jorge, 182, aqui em Santana, espaço Dr. Camilo Salgado. Com muitos exemplos de cura desse jeito. Então, diga, Rui. Tem o Framan, também lá de acupuntura, né? Exatamente, que é nas terças-feiras à noite. E nós temos a COAL, Casa de Oração Amor e Luz, que quinzenalmente faz o trabalho lá de cura também, que fica na rua Adolfo Gol, número 50, aqui no Jardim Morumbi. Então, temos casas assim perto. Nós temos o João Berbel lá em Franca também, né? Então temos, nós temos Valdemar Coelho em Leme, Valdemar minha Coelho cidade. Leme, na cidade de Leme também, que é a pessoa conhecida como o médico dos atletas, né? Santuário Ramatiza. Isso, lá em Leme. E aqui também, em Caçapava, né? Que é doutor Ayala. Fritz, né? Morada da Luz, aqui em Caçapava, atrás dos vinhos Dandy. Pode tomar um vinho e depois ir lá se curar. Que nos dois primeiros, é domingo, né? Nos dois primeiros domingos do mês, elas atendem atrás da... tem lá o... como é que chama? Dani, vinhos Dani. Melhor fazer o contrário. Mas não é para beber, né? O vinho, não. É para a placa Dani. Melhor vinhos, fazer o contrário. Se curar, depois tomar o vinho. Agora, eu só queria dizer uma coisa, né, que eu acho que é importante ficar registrado para o nosso ouvinte. Esses trabalhos são meritórios, são bonitos, fantástico, mas de nada valem se a pessoa que for não for com fé. Né? Não adianta, ela pode ir em qualquer lugar, ela pode ir num templo evangélico, budista, católico, não interessa. Ela vai conseguir o que ela quiser, desde que ela tenha fé e merecimento. E desde que também mude sua maneira de pensar e de agir. Isso, né? É fundamental, né? Se a pessoa continua sendo o que ela era, ela vai obter sempre os mesmos resultados. Se ela não muda, não vai ter mudança. É preciso que a vida dela sofra essas mudanças para que ela obtenha resultados diferentes do que ela tem alcançado até hoje. E as nossas casas espíritas conseguem também a cura, né? A cura da mudança de pensamento, de atitude, de maneira de existir, através de cursos, através dos nossos trabalhos. Então tá aí. Principalmente porque toda doença, ela é apenas o efeito de uma causa. Ela se manifesta na matéria porque tem algum outro lugar que está doente, que é a nossa alma. A partir do momento em que a nossa alma é curada, o nosso corpo físico, o nosso corpo material também sofre o mesmo processo. Só que vai ter doença, mas também não vai ser... O Chico tinha doença e nem por isso ficou procurando um monte justamente. De... Justamente, né? E nem por isso reclamava. É vida, meritório, né? Você ir atrás, buscar, eu fui, né? E aconselho as pessoas a irem, mas vão com fé. Quando eu fui fazer a cirurgia lá do grupo socorrista, a cirurgia é feita em casa, não é feita lá. Você se prepara, ele passa todas as orientações. Eu fui para minha casa, me preparei conforme a orientação deles, tá? E eu senti tudo. Qualquer um pode fazer isso. Sim. Mas precisa de fé. E tem o grupo Tupiara, do Rio de Janeiro, que também ele atende em casa, né? Quer dizer, você fica na sua casa, se prepara, que as operações acontecem, né? E se precisarem do endereço, é só ligar para a gente, que nós temos o endereço do grupo Tupiara, do Rio de Janeiro. Liraus, a Paula Leandro, a Paula, nossa amiga lá e nossa ouvinte aqui, frequenta lá a AME também, a nossa casa, e ela está dizendo que achou muito legal, não sabia, achou legal você estar aqui hoje, que ela não sabia, né, não sabia quem que era, porque ela está dizendo que ela escuta a Rádio Espírita todos os dias, agora que ela está... Opa, obrigado. Ela está sabendo que você está aqui, ela achou mais interessante ainda. Legal, Paulo, um grande abraço, viu? E que nós queremos que a Paula, sábado, esteja conosco, né, Jorge? Ah, a Paula vai, que a Paula já está sabendo já, né? É. Ela vai e vai levar os dois meninos dela. Tem um que corre para cima e para baixo. Ih, é aquele que precisa dar uma injeção de... Não, foi interessante que ela estava aqui fazendo uma pergunta semana passada, de repente ela sumiu do ar aqui, né? Aí depois ela ligou, falou, ela entrou no Face e falou, nossa, Jorge, o programa estava muito legal, já escutei aqui agora na gravação, porque naquela hora eu tinha saído fora correndo, porque meu menino caiu de cabeça no chão aqui, já saiu correndo. Tá? Esse vai ser um anjinho. Mas eu era assim, viu, Jorge? Eu não, aquele dia que eu tinha. Foi a semana passada que eu falei que o. Como o Eurípides estava aqui, ela é psicóloga, eu falei, Eurípides, vê o que você fala aí, que a Paula está vigiando, vê se você vai falar tudo direitinho no programa hoje. É. Nessa hora ela falou que ela teve que sair, que o menino caiu. Acho que é espiritualidade. Ela só foi escutar depois. Mais um bom dia para a Ana Paula, esteja Paula, com a gente sábado, Paula, né? Paula. Paula, né? Isso. Mais uma vez, convidando todos vocês para ouvirem, né, e assistirem o Grupo Vocal União e Harmonia, que vem direto de São Bernardo do Campo, vai ficar hospedado lá na AME com a gente, né, Rui? É, e almoçar lá. Almoçar conosco, depois nós vamos levar ele no Francisco Júlia, 15h, e às 19h30 da noite, a apresentação na Unesp, aqui na Avenida José Longo, 777, São Dimas, todas essas coisas que o Liraus falou, da importância do Grupo União e Harmonia, não só na música, mas também nas curas que eles realizam, no trabalho espiritual que eles realizam durante as apresentações. É um trabalho diferenciado mesmo do Roberto Ferreira, esse iluminado, maior compositor do mundo, né, Leonardo? Eu acho que é o maior compositor do mundo de tudo, de todas as músicas. Será que existe? Eu acho difícil alguém ter essa quantidade de músicas aí, né? Quase 1.700 músicas. Eu tenho divulgado bastante por onde eu vou, né? Porque essas músicas estão à disposição. Né? Daqui a pouco o Roberto volta para o plano espiritual, e é o caminho de todos nós, eu não estou gorando não, mas é uma realidade. Né? Ele esteve um passo de lá no final do ano passado. Né? Teve na UTI, quase foi embora. Né? E aí nós ficamos preocupados com isso. Por isso que eu estou, inclusive, terminei agora, eu e o Pedro, né, o filho da Thelma, né, digitalizamos todo o acervo dele, né, para que a gente pudesse preservar isso. E isso está disponível para qualquer grupo, para qualquer cantor, para quem quiser, está à disposição. Porque, imagina, a espiritualidade tem um maior trabalho, tem um grupo de espíritos que trabalha com ele, né, que é um grupo de músicos, né, no plano espiritual, não declina um nome, né, eles têm um nome próprio deles lá, né, mas eles não assinam nada. Né? Mas e eles passam essas músicas e depois vai para a gaveta. Serve para quê? Uhum. Né? Então é importante que as pessoas conheçam e saibam que está à disposição, quem quiser. Não é exclusividade de ninguém. Exatamente, é legal. Nós vamos gravar agora também no Grupo Castelã. Está gravado já no CD que está saindo aí, o Evangelho de Luz, que você também gravou. Eu gravei, né? Estamos chegando aqui no final. Que pena, que é muito legal conversar com o Liraus, né? Você vê que às vezes a gente coloca um assunto na pauta, mas a gente acaba falando sobre tanta coisa legal. É legal quando o cara assim é viajado, né? Igual o Liraus, que anda pelo mundo, pelo Brasil todo, e chega aqui, ele começa a conversar e não para mais. Igual o Alamar. E você viu que cada dia que passa, o nosso programa está com nível mais alto, né, Jorge? Que eu bom. Só quero ver como é que não manter esse nível, né, do nosso programa, né? Eu esqueci de falar aqui, Rui, mais um evento. No sábado, no dia 28 também, tem a pizza beneficente para a causa animal e os missionários da luz. Em prol dos idosos. Então, para os animais e para os idosos, as pizzas vão ser divididas. Legal. R$15 o valor. Vocês podem pedir já adiantado para Eliane, da antiga farmácia. 3922-2489. 3222-2489. E a retirada vai ser às 13 horas, das 13 às 19 horas, lá no dia 28. A Sônia também. DDD entrou... 012, hein? Uhum. É o DVD, o DDD nosso que nós não falamos. Ele, né, chama atenção direta. Eu chamo porque vocês esquecem que vocês não estão falando só para São José dos Campos, né? Vocês estão falando para o mundo. Mundo. Isso tenho... parece aquela rádio Camanducaia. Rádio Camanducaia, falando para São Paulo e cochichando para o interior. O Celso Carvalho esteve aqui com a gente. Ele é um dos precursores da Rádio Camanducaia, né? A Sônia entrou aqui, disse que concorda com o que o Liraus falou, que nós espíritos somos muito acomodados, pouco se expõe, né? Saudades de vocês, saudades de você também, Sônia. Rui tem que marcar com a Sônia pela vir aqui de novo, né? Ela não pode ficar só esperando um faltar pela vir. Ela tem que vir aqui e fazer como convidada também. Um grande abraço para a Sônia. E ela tem muita coisa para falar também. Legal, Sônia fora de série. Olha, não posso mais perder tempo aqui não, senão daqui a pouco o Liraus não canta a música dele. Vamos lá, os sorteios de hoje, quem ganhou os livros, o livro 1, quem ganhou foi a Nazaré Martins, que mora no Bosque, e a Maria Aparecida Bassi, que participou aqui pela internet, também ganhou o outro livro, que vocês poderão retirar a partir de amanhã na Livraria Casa do Caminho, que fica ali na Avenida Rui Barbosa, 232, aqui no Jardim Bela Vista. Rui, vamos nos despedindo nós, né? Você e o Rodrigo. Faltou ele falar um pouquinho da família, Jorge, porque ele falou, olha, eu gostaria de falar da família, que a gente fala no Centro Espírita, mas não fala da família, não fala do casal, não fala daquela coisa bonita que é viver em comum, né? Casal. Isso, uns 2 minutos dá para ele falar isso. Esse meu trabalho, como ele fala, né, da evolução, né? Obviamente eu não podia deixar de fora a questão da evolução conjugal, né? Do relacionamento entre homem e mulher, entre dois seres, né? Que precisam evoluir, né? Esses relacionamentos hoje descartáveis, né? Eles precisam progredir, né? Para os relacionamentos estáveis, né? E nessa música, que é a última faixa do novo trabalho, que ainda não está pronto, ele está em fase de produção, né? É uma música que eu compus junto com um amigo, porque eu não sou muito bom de música, mas eu passei a ideia e ele colocou, o Thiago Ariel. Eu falo do até que a morte nos separe. Né? E o amor tem que ser de verdade, o amor verdadeiro, ele tem que ser muito além disso. Sim. Tem que ser além do até que a morte nos separe. Então eu conto nessa música, né, como foi o primeiro contato visual, eu e a Thelma, né, do meu amor por ela. Né? E que esse amor é um amor de verdade, é um amor maduro, um amor espiritual, né? Não é um amor casual, não é um amor aqui exclusivamente carnal. O amor carnal faz parte, mas o amor entre duas pessoas tem que ser maior do que isso. Sim. Tem que ser de verdade. Quando você assume um compromisso com uma pessoa, você tem que ser honesto consigo mesmo, além da outra pessoa. Quando você rompe um compromisso, você não está traindo a outra pessoa, você está traindo a si mesmo. Isso é doutrina espírita. Isto é fazer com que um relacionamento progrida, cresça. Rui, seu bom dia. Um bom dia ao Helder, à Graça e à sua mãe que está aqui conosco hoje fazendo... Como é que ela chama? Conceição. Dona Conceição, com 92 anos, Dona Conceição. E firme, firme e forte, está mais forte que a filha. O Helder, nosso muito obrigado. Ao Dodô, nosso obrigado pela sua participação. E ao Agner, que é nosso grande companheiro aqui da Connect Car, São Paulo, Rio, 90.7 FM. Rodrigo? Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos os ouvintes também pelo telefone, pelo Facebook, mandar um abraço a todos e convidá-los para a semana que vem, dia 29, Roberto Ferreira, com o tema A Importância das Composições Espirituais na Divulgação da Doutrina Espírita. Legal, e entre no nosso site daqui a pouquinho, www.vivenciaespirita.com.br, que o Rodrigo vai colocar lá o programa para todos vocês ouvirem novamente e passarem para as pessoas que não ouviram ouvir também. Então nós vamos encerrar o nosso programa com o nosso Não entendi, Rui, você falou alguma coisa para me dizer? Reforçar isso, convite, do Roberto Ferreira, aqui no programa domingo e no sábado, ali na Unesp, no auditório da Unesp, Avenida José Longo, 777, o grupo vocal União e Harmonia, às 19h30. E às 15 horas no Francisco Júlio. Quem quiser ir, pode ir também. Liraus, meu irmão, muito obrigado. E qual a música que nós vamos? Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente brinca muito com você, porque eu adoro você. Gosto muito de você. Nós somos amigos, e entre amigos, tudo é possível. Com respeito, a gente... Claro, e então você saiba disso sempre, que a admiração que nós temos por você, pelo trabalho que você faz na doutrina, e pela amizade mesmo, pela vibração que você passa para a gente, e a gente sente de você também. Muito obrigado. E a música que você vai cantar agora no final? A música é a faixa final do CD que dá nome ao CD. Chama-se Homem de Antares. Desde que te vi, era certa uma paixão. Olhei dentro de mim e batia um coração. Na luz do teu olhar, refletiu o meu olhar. A certeza então vivi, era outra parte em mim. Quis me aproximar daquele coração que eu nunca vi, mas sempre amei. Se esta vida vai ter fim, nosso amor não é assim. Fez de nossa história uma parte deste amor. Deu sentido à vida, nosso encontro eternizou. Me tornei um imortal homem de Antares, muito além do que a morte nos separe. Fez de nossa história uma parte deste amor. Deu sentido à vida, nosso encontro eternizou. Me tornei um imortal homem de Antares, muito além do que a morte nos separe. Pela eternidade, mais um dia se refez. Manda o coração, amar é uma lei. Inunda alma de emoção, mar de felicidade. Como é bom sentir o amor de verdade. Fez de nossa história uma parte deste amor. Deu sentido à vida, nosso encontro eternizou. Me tornei um imortal homem de Antares, muito além do que a morte nos separe. Fez de nossa história uma parte deste amor. Deu sentido à vida, nosso encontro eternizou. Me tornei um imortal homem de Antares, muito além do que a morte nos separe. Muito além do que a morte nos separe. Muito além do que a morte nos separe.